Bati o pé, tô decidido. Dessa vez sem nem perigo eu voltar atrás. Você fez o que fez comigo, mas com esse coração você não brinca mais. Tá prometido, evitar de tocar no seu nome, senão quando bater saudade e não te atender nunca mais. Mas olha o que acontece quando a gente bebe. Engarrafa na mão, orgulho no chão. Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão. Engarrafa na mão, orgulho no chão. Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão. Colchão, engarrafa na mão, orgulho no chão. Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão. Portal do Arrocha. Já prometido, evitar de tocar no seu nome, dizer não quando bater saudade e não te atender nunca mais. Mas olha o que acontece, sabe quando? Quando a gente bebe, garrafa na mão, orgulho no chão. Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão. Garrafa na mão, orgulho no chão. Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão. Garrafa na mão, orgulho no chão. Hoje a saideira vai ser lá no seu colchão. Colchão.